verdadeira rua, rua verdadeira, mesmo sem o brilho da lua, mesmo sem o sol na telha, presente pra mim poder falar sobre ela, que adentra sem asfalto, morros e favelas. Nela eu sou rico, mano, os tempos de alegria. Nela eu sofri, passei momentos de agonia. Guerra molhada e salgada de suor e lágrima. Pra esse tempero eu ajudei com boas pitadas de coração. Faço mais essa canção pra mostrar a gratidão. De tá no rolê, nas calçadas, meço a composição. Admiro na multidão pra levar motivação. Os que desistiu no meio da caminhada, calejado por topadas sobre as pedras implantadas por quem nos impõe deveres e regras. Artista plástico que pinta nossa rua, inimigo gasta tinta com terra mágica. Nunca com os paralelepípedos. Pra quem tá preso, exilado atrás das grades, palavra rua representa a liberdade. Ao mesmo tempo causa pânico e assusta os desempregados do termo no olho da rua. Se cruzam entre casebres e arranha-céu, traz motivação pro zap escrever no papel. Faço questão de cada verso sempre ser verídico. Se a rua é verdadeira, os vagabundos não pode ser postiço. Represento a rua no rap em cada som. Com os pés na rua eu sigo minha missão. Espalhar a paz em cada verso escrito. Eu não sou da rua, sim. Pela rua eu resisto. Represento a rua no rap em cada som. Com os pés na rua eu sigo minha missão. Espalhar a paz em cada verso escrito. Eu não sou da rua, sim. Pela rua eu resisto. Resisto, insisto, persisto, logo existo. Mas não desisto dessa árdua caminhada. Jamais de salto alto com os pés no chão. Seja no asfalto ou no terrão, vou imprimindo minhas pegadas. Passo a passo, o espaço é disputado a tapa. Quem apanha pega o beco pra fora do mapa. Se essa rua fosse minha, eu mandava quebrar todos os muros, todas as cercas de todo lugar. Eu rimo a rua e me apoio no vernáculo. Desvio dos tentáculos, supero obstáculos. A paisagem cinzenta deflagra tormentos, mas não apaga as cores do pensamento. Semáforo amarelo é atenção, espero verde. Gosto da rua porque não tem teto e nem paredes. Mesmo sob o forte sol, o limite é o céu. Busco minha sombra, nem que seja na casa do chapéu. Se minha mente é o lar, o meu quintal é a rua. Minha lâmpada ao sol, meu abajur a lua. Minha janela é do tamanho do universo, que me inspira a compor cada rima, cada verso. Cotidiano automático, tipo esquema tático. Talvez pra muitos isso seja prático, mas eu não sigo roteiro, nem obedeço padrão. Nas ruas, prossigo sempre com os pés no chão. Represento a rua no rap em cada som. Com os pés na rua eu sigo minha missão. Espalhar a paz em cada verso escrito. Eu não sou da rua, sim. Pela rua eu resisto. Represento a rua no rap em cada som. Com os pés na rua eu sigo minha missão. Espalhar a paz em cada verso escrito. Eu não sou da rua, sim. Pela rua eu resisto. Ei, tio, eu tenho espírito da rua. Carregando uma caixa de engraxate à luz da lua. De madruga, tipo seu madruga, sem pagar aluguel. Quando chove é só goteira, meu telhado é o céu. Meus amigos, os me digo que fecha sempre comigo. Das ruas aqui é nós, a rua é o nosso abrigo. Conheço cada viela da favela, da quebrada. Cada beco sem saída, cada rua esburacada. Eu sou e vim de lá, das ruas de Uberaba. Periferia tem talento e talento nunca se acaba. Morreu, mas nasceu milhares de sabotagem. São as peças da rua que movimentam a engrenagem. Mas no rap tem uma base. Moleque que nem da rua é. E prostitui a rua pra ter fama e mulher. Só que as ruas tão olhando e recrutando o verdadeiro. QG da revolução, não fecha com esse puteiro. O caminho é um só, e nele o que prevalece é a humildade de quem ajoelha e faz uma prece. Pedindo ao nosso Senhor, faz amor e sabedoria. Todas as famílias que habitam na periferia, os moradores de rua, que a sociedade enxota. Que Deus livre de todo mal, principalmente da rota. De Uberaba pra São Paulo, de Samba para Nagoya. Do Brasil até o Japão, polícia na rua. Represento a rua no rap em cada som. Com os pés na rua eu sigo.